certo te socorrerá. Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará. Jesus, Jesus, tu queres um bom Salvador. Jesus, Jesus, que ama o vil pecador. Jesus, Jesus, e que tem poder pra salvar. Jesus, Jesus, e para o céu te levar. Jesus, Jesus, há um que te pode curar. Jesus, Jesus, e da corrupção te guardar. Jesus, Jesus, só um nome da salvação. Jesus, Jesus, o gozo, a paz, o perdão. Jesus, Jesus, aceita no teu coração. Jesus, Jesus, assim tu terás salvação. Jesus, Jesus, abraça com terno amor. Jesus.